conquistar, sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. João viu isso acontecendo. Ele já nos viu diante do trono, louvando a Deus dessa forma. Porque você sabe que o livro do Apocalipse é o que João colocou por escrito das visões que Deus lhe deu. Ele estava na ilha de Patmos, enviado por Deus para lá. E Deus lhe deu toda a visão do fim, onde João viu o que acontecia no céu e o que acontecia na terra. E ele vai descrevendo. O livro do Apocalipse é um livro de descrição daquilo que ele viu. Viu antecipadamente. Ele já nos viu. Até você pode dizer: João já me viu. Diga: João já me viu louvando a Deus. Assim, diante do trono, diante do Cordeiro, eu faço parte daquele coro. E o Senhor está esperando que eu chegue lá para tomar parte neste grande coro que louva a Deus constantemente. Meu irmão, é isso. Deus está esperando por cada um de nós. Nós estamos ainda nessa vida como uma criança está no ventre da sua mãe. E assim como a mãe espera, até a expressão da gente é essa, né? Que a mulher está esperando uma criança. E a mãe diz: estou esperando uma criança. E como espera? Igualmente, Deus está esperando por nós. Nós, por enquanto, estamos ainda como que num grande ventre materno, aguardando os sermos dados à luz. A nossa vida, por mais longa que seja, ela não é mais do que proporcionalmente o que é o tempo de uma criança no ventre da sua mãe. Porque em comparação com a eternidade, essa vida inteira é muito menos do que o tempo que a criança passa no ventre da mãe. Deus está esperando por nós, e nós iremos fazer parte dessa multidão que João viu sentada, prostrada ali diante do trono, onde estava o Pai e onde estava o Cordeiro, que você sabe, é Jesus, e essa multidão cantando diante do Senhor. Cante mais uma vez, pensando nisso. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio. Deus quer. Que nós antecipemos esse louvor. Porque veja, a nossa vida no céu vai ser louvada. Cara, nós haveremos de viver uma vida. Tanto assim que Jesus não costumava falar em céu, nem costumava falar em paraíso. Jesus falava em vida eterna. E vida eterna não é apenas uma vida que vai durar sempre. É muito mais. Vai durar sempre, porque uma coisa que termina não é perfeita. Porque termina. Mas vida eterna é muito mais do que apenas ser uma vida que não termina. É a vida em plenitude. Nós vamos viver tudo que o nosso coração aspira. É porque nós vamos viver isso. Nessa terra não tem como. Essa terra é muito limitada para os anseios do nosso coração. E por que é que já existem esses anseios no nosso coração? Porque nós não fomos feitos aqui para essa terra. Não, eu repito, nessa terra nós estamos como que no ventre da nossa mãe. É um tempo só. Nós estamos ainda para ser dados à luz. Lá vamos viver a nossa vida. É uma vida. Como não dá para descrever para a gente? Como não daria também para descrever para a criança o que é a vida aqui fora? A criança não vai entender. Igualmente, não dá para descrever para nós. A nossa cabecinha é muito pequena para saber como é que vai ser esta vida. Então Jesus chamou apenas isso de vida eterna. Nós vamos viver. E uma das coisas que nós vamos fazer continuamente é louvar, é dar graças, é adorar. Nós estaremos continuamente em sintonia com Deus. E o bonito é que nós estaremos lá com o nosso espírito, sim. Mas não só com o nosso espírito. Estaremos com o nosso espírito, estaremos com a nossa alma, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, a nossa vontade. Mas estaremos também com o nosso corpo. Depois da ressurreição, depois que Jesus vier, nós estaremos também com o nosso corpo. Com este corpo transformado, nós estaremos vivendo uma vida, e a coisa que nós nunca deixaremos de fazer é louvar, adorar, dar graças. Por isso que Deus quer que já agora, na nossa vida, a nossa vida seja um louvor. Você viu toda a oração da manhã. A insistência de Deus é que nós nos abríssemos ao louvor. Nessa primeira quinta-feira do novo milênio, é a primeira quinta-feira, não só do ano, não só do século, é a primeira quinta-feira do novo milênio. Portanto, a primeira quinta-feira, dia de louvor para nós aqui na Canção Nova, é hoje. E Deus está então desde amanhã insistindo para nós louvarmos e termos uma vida de louvor. Para você perceber que é assim, pega comigo primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Pega comigo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Cada uma dessas frases é importante. Primeira frase, e é um versículo: estais sempre contentes. E a Bíblia acabou tendo um versículo só para dizer isso. Claro, você sabe que quando foi escrito não havia versículo e capítulo, foi feito depois. Mas é interessante, também o Espírito Santo teve uma ação quando se dividiu a Bíblia em capítulos e versículos. E aí está um versículo precioso. O Espírito Santo reservou esse versículo só para dizer isso: estai sempre contentes, estai sempre alegres, estai sempre alegres, estai sempre contentes. Já já a gente volta, porque você certamente está diminuindo. Mas como é possível estar sempre alegre? Como é possível estar sempre contente? E é isso que a Bíblia está dizendo, é isso que Deus está dizendo. É possível? É. Deus não diria se não fosse possível. Segunda frase: orai incessantemente. Orai sem cessar. Orai incessantemente. Orai continuamente pelo positivo e orai sem cessar pelo negativo. Quer dizer, não cessar, não parar de orar. Outra coisa que a gente diz, mas como é possível orar sem parar? Orar sem cessar. E a palavra de Deus está dizendo, orai sem cessar, orai incessantemente, orai sem parar, orai continuamente. Segunda frase. Terceira frase. Dai graças em todas as circunstâncias. Em outras palavras, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em qualquer situação, dai graças. Em qualquer acontecimento, dai graças. Aconteça o que acontecer, dai graças. E aí, concluindo a quarta frase, pois essa é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Gente, são poucas as vezes que a Bíblia diz que isto é a vontade de Deus para nós. Uma das vezes que diz é aquela, esta é a vontade de Deus a vossa santificação. E aqui uma outra vez que a Bíblia diz, esta é a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Essas três coisas. Primeira, estai sempre alegres. Segunda, orai sem cessar. Terceira, em tudo dai graças. Então eu podia fazer na forma de pergunta: qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Primeiro, eu digo, você repete: estai sempre alegres. Segundo, orai sem cessar. Terceiro, em tudo dai graças. E hoje eu preciso dizer a você que essas três coisas, elas estão interligadas. Para acontecer uma coisa é preciso a outra, e acontecendo uma, ela provoca a outra. Vamos então por partes. E nós podemos começar pela última. Em tudo dai graças. Interessante que a Bíblia não diz por tudo dai graças, porque há coisas pelas quais é difícil para nós dar graças. A morte de alguém muito querido, a doença de alguém, doença nossa, um problema que a gente enfrenta, problema no seu casamento, é difícil dar graças por isso que aconteceu. Talvez infidelidade e traição no casamento, é difícil dar graças por isso. Um filho nas drogas, um marido, um pai no alcoolismo, é difícil, às vezes humanamente impossível dar graças por isso. Mas interessante, a Bíblia não diz dai graças por todas as coisas, não, mas em tudo, não é por tudo, em tudo, em tudo. Veja, na situação de infidelidade no casamento, dai graças. Na situação de traição, dai graças, porque dar graças, gente, é a Deus. Não é ao próximo, não é às pessoas, não, é a Deus. É como se Deus dissesse, nos grandes problemas que você tem, você precisa se ligar a mim, e se ligar a mim positivamente, dando graças, se voltando para mim, em outras palavras, me louvando, me adorando, em todas as circunstâncias. Seu filho está nas drogas, você perdeu o emprego, está desempregado há muito tempo, estão faltando as coisas em casa, você está doente, alguém doente, uma pessoa muito preciosa para você morreu. Deus diz, dai graças nessa situação, dai graças, louve, adore. E sabe por quê? Infelizmente, quando acontece qualquer coisa dolorosa, isso pega a nossa parte afetiva, a nossa parte sentimental. A nossa sensibilidade já fica afetada, machucada pelo acontecimento. Então, o nosso coração já fica pequenininho já. a gente já se entristece. Em vez de a gente se abrir, a gente começa a fechar. Em vez do coração se abrir, o coração começa a fechar. Mas veja, isso é a nossa parte sensível, é a nossa parte sentimental. E nós misturamos tudo. Especialmente nós brasileiros, que somos, graças a Deus, muito afetivos. Nós somos muito de sentimento, e é bom que seja assim. É uma qualidade que nós brasileiros temos, mas uma qualidade que muitas vezes nos atrapalha. Então, porque a gente sensibilizou-se com aquilo que aconteceu, a gente sentiu tristeza, a gente sentiu pesar, o coração começou a se fechar, a gente vai atrás disso e se fecha. Faz com essa plantinha dormideira, né? Tocou, ela se fecha toda. E Deus diz, não, ao contrário. Por tudo, em todas as circunstâncias, em qualquer situação, aconteça o que acontecer, dai graças, louvai, adorai. Eu diria para você, esse é um remédio maravilhoso para o coração. Porque veja, esses sentimentos que nos abatem, eles fecham o coração. Eles fecham as artérias e as veias do coração. Você sabe que muitas vezes as nossas artérias, as nossas veias, as nossas válvulas do coração se fecham. E é um perigo, é um risco enorme quando a gente precisa fazer a operação por causa disso, porque as veias se fecharam, as válvulas se fecharam. Gente, esses sentimentos, e nós somos muito de sentimento, fecham o nosso coração. E impressionante, assim como quando uma válvula, quando uma veia fecha, isso começa a irrigar menos o coração, começa a dar problema, a pessoa começa a ficar doente e corre risco, e a pessoa está caminhando para a morte e pode morrer. Antigamente, quando não havia essas operações, quanta gente morreu do coração. Hoje, graças a Deus, existem todas essas operações e cada vez mais facilitadas, mas antigamente não. Também psicologicamente, também espiritualmente, nós acabamos morrendo para a vida. E quanta gente morrendo para a vida justamente por causa dos sentimentos, por causa do problema de casamento, por causa do problema de alcoolismo, por causa do problema do filho, por causa do problema da filha. Então a pessoa se abate, a pessoa se fecha, a pessoa fica contristada, a pessoa fica pesarosa, a pessoa se decepciona. E o coração começa a fechar, as válvulas começam a se fechar, o coração vai ficando mirradinho, e a pessoa vai morrendo, até no semblante, ela vai morrendo, ela vai ficando sem vida, a pessoa não tem tranquilidade, a pessoa não tem paz, o problema toma conta da pessoa, a pessoa não dorme, ou não dorme bem, a pessoa não come, não come bem, não tem apetite, vai morrendo. E Deus vem dar a nós a receita certa: em tudo dai graças. Você está no maior sufoco por causa do desemprego, porque perdeu no negócio, os negócios deram errados, você está endividado, sem saber o que fazer. Talvez seja muito difícil, talvez até para você impossível, dar graças por isto. Mas Deus não manda dar graças por isso. Você dizer, ah, meu Deus, eu te dou graças por isso que aconteceu. Deus não manda isso. Deus está dizendo, em tudo dai graças. Nessa situação que você está. Claro, o seu coração está pequenininho, porque os negócios deram errado. Mas você dá graças a Deus, quero dizer, você louva a Deus, você adora a Deus, você se abre para Deus. E bonito, na hora que você se abre para Deus, o seu coração se abre. e o seu coração volta a se irrigar, e você recebe força de Deus para enfrentar o problema. Porque, gente, na hora que a gente se fecha para tudo, se fecha por causa do problema. Mas não é verdade que a primeira coisa que a gente faz é se fechar para Deus? Na hora da decepção, na hora da dor, na hora da tristeza, a gente não reza. E se reza, não reza bem. Reza triste, reza pesaroso, reza sem fé, reza sem confiança. Quantas vezes, por causa de acontecimentos, a gente, sem dizer que é assim, fica de mal com Deus. E muitas vezes nós tomamos consciência e dizemos: eu fiquei de mal com Deus. Faleceu alguém muito querido para você? Claro, você sente, é natural que sinta, e Deus sabe disso. Jesus também chorou quando morreu seu amigo Lázaro, claro, e não foi só quando Lázaro morreu. Jesus tinha sentimentos, ele assumiu os sentimentos humanos, ele sabe, ele entende disso. Só que a gente, diante de um fato como esse, já fica de mal com Deus, achando que Deus foi culpado, Deus não devia ter feito isso, como mil coisas. Mas mesmo que não seja pensado assim, os nossos sentimentos nos põem afastados de Deus. A gente se torna indiferente. Se não ficou de mal para valer, a gente fica indiferente, longe de Deus. E tem gente que fica de mal mesmo, até coisas assim: não vai à igreja, não vai à missa, não se confessa mais, não comunga mais, não reza mais. Eu não estou criticando, eu estou dizendo como é que a coisa é, como é que a coisa acontece. Isso nos faz um mal tremendo. Hoje o Senhor está dizendo para você: até se você está assim, meu filho, se você está assim, minha filha, o passado é passado, deixa isso para o milênio passado, deixa isso para o século passado, deixa isso para o ano que já passou. São águas passadas. Não vai carregar coisa do século passado para a sua vida agora. Começa hoje. Hoje é a primeira quinta-feira, é o primeiro dia de louvor, o primeiro dia de adoração. Acaba com isso. Embora você tenha ainda dificuldade, porque o coração ficou apertadinho, começa a louvar. E foi isso que Deus fez desde o começo da oração que nós tivemos aqui. Vai fazer na hora da adoração, quando Jesus vier na Eucaristia, e durante o dia todo até a missa, Ele vai nos levar ao louvor, vai nos levar ao louvor, vai nos levar à adoração, porque você precisa, ainda mais se você chegou a esse estado de estar de mal com Deus, ou pelo menos indiferente com Deus, longe de Deus. Você precisa irrigar o coração. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Porque eu acabava de dizer, quando a gente está assim, a primeira coisa que a gente faz é não rezar. Veja a frase anterior, a frase que vem antes de dar, em tudo dai graças, é: orai sem cessar. A palavra de Deus manda a gente rezar sem cessar, rezar sempre, rezar continuamente. Em outras palavras, rezar em qualquer situação, mesmo na tristeza, mesmo no luto, mesmo no problema, mesmo nas dívidas, mesmo desempregado, louvar a Deus, mesmo doente, rezar, rezar sem cessar, rezar sempre, rezar em toda a situação. E a primeira coisa que a gente faz, infelizmente, é deixar de rezar. E Deus está dizendo: então, meu filho, minha filha, abre o coração, me louve, me adore, porque eu estou acima de todos os problemas. Aí agora vem o importante: Deus está acima de todos os problemas. Eu digo em outra linguagem, Deus é soberano sobre todas as situações. Ele está além de todas as situações. Ele é soberano sobre tudo isso. E mais do que isso, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes nós pensamos que Deus perdeu o controle, como a gente às vezes perde o controle do carro. Às vezes a gente perde o controle da própria vida financeira. E quantas vezes acontece isso? Às vezes a gente perde, isso também é mais frequente ainda, a gente perde o controle da casa, o controle dos filhos. não tem mais controle sobre os filhos, não tem mais controle sobre a educação dos filhos, não tem mais controle sobre a casa, e a gente pensa que Deus perdeu o controle dos acontecimentos. São tantas situações, são tantos problemas, a gente pensa, Deus perdeu. Não, Deus não perdeu o controle, ao contrário, Ele está no controle de todas as coisas. Apenas que Deus, porque é amor, Ele respeita a nossa liberdade. Mas mesmo respeitando a nossa liberdade, Ele não perde o controle. Ele até deixa que a gente vá seguindo a própria liberdade, sem perder o controle de nós, sem nos perder de vista. Nós pensamos que estamos até longe de Deus, de mal com Deus, demos as costas para Deus, não quero mais saber de Deus, mas Deus não deixa de nos amar, Deus não deixa de confiar em nós, não deixa. A gente se desligou de Deus, cortou com Deus, mas Deus não cortou conosco, não cortou. Ele está no controle. Nós dependemos de Deus. E Ele está ligadinho conosco. Ligadinho, ligadinho. Só que Ele respeita a nossa liberdade. Ele respeita a nossa liberdade. Ele sabe que mais dia menos dia a gente vem. A gente vem. Eu estava na Bahia e vi na praia um pescador, um velho pescador, a gente via até pelo semblante dele, já era de idade, aquele tipo de pele tostada de pescador. Depois de uma conversinha eu soube que ele era pescador mesmo, até mesmo de enfrentar o mar, de pescar lá com grandes redes. Mas aquele dia ele estava pescando com vara. E eu assisti, gente, durante mais de meia hora, o pescador controlando um peixe que foi fisgado. Demorou mais de meia hora aquilo. Até ele disse, esse peixe é grande. Ele ficou fisgado e por isso ele estava se debatendo lá em cima. Se o pescador quisesse puxar, não ia conseguir, ou ia escapar do anzol, ia arrebentar a boca do peixe. Então o pescador foi só controlando, só. Ele soltava a linha, me lembro que ele tinha bastante linha, ele soltava a linha, deixava. O peixe estava preso, estava ligadinho. Daqui a pouco ele dava a manivela e ia juntando a linha, ia puxando o peixe. De repente o peixe dava uns botes lá na frente, puxava, ele soltava a linha. Foi mais de meia hora de luta, mas uma luta suave. Veio trazendo. Quando ele puxou, era um peixe desse tamanho, pego no anzol, na linha. Eu pude ver toda a arte daquele pescador. Quando ele pegou para fora, o sorriso dele, a realização dele, como eu fiquei assistindo, né? Também ele se sentiu realizado de poder mostrar para mim como é que a coisa era. E para mim foi uma lição maravilhosa. Entre tantas outras coisas que eu aprendi, esta: Deus procede conosco assim. A gente é indócil, a gente é rebelde, como um peixe desse jeito, achando que é dono do mundo. Só que a gente está no controle de Deus. Não tem por onde. Deus nos ama e não vai deixar de nos amar. Ele nos fisgou com o seu amor. A gente até pode dizer, não amo Deus, coisíssima nenhuma, não quero saber dele. Ele fez isso para mim e tal. Se ele me amasse, ele não faria isso e mais aquilo. E a minha vida, desde a minha infância, e a pobreza que eu passei, o que eu vivo agora, né? Deus me ama, coisíssima. Nós podemos dizer tudo isso, mas que ele ama. Ele já nos fisgou com o amor dele. Ele sabe que mais dia ou menos dia a gente vai chegar. Claro, se aquele peixe se debate demais, ele é que sofre. Imagina a boca do peixe com o anzol lá. Se machuca, dói, sai sangue. A gente também. O fato de a gente se debater, a gente se rebelar, a gente se insurgir, se revoltar. Quem se machuca somos nós. Quem se fere somos nós. Deus tem dó, inclusive, da gente estar se debatendo e se machucando à toa. À toa. Ele só está no controle. E saiba, não é só com você, é com seu marido também. Às vezes você fica preocupada com seu marido, a vida dele, os problemas dele, alcoolismo dele, infidelidade dele, traição dele, não sei, mil coisas, irresponsabilidade dele, joga, bebe, mil coisas. Saiba, Deus ama o seu marido muito mais do que você. Deus se preocupa pelo seu marido muito mais do que você. Ele está também já no anzol do amor de Deus. Deus fisgou a ele no seu anzol. Ele está se debatendo, ele acha que é o tal, ele acha que é um peixão que faz o que bem entende, mas já está preso, fisgado pelo amor de Deus. Está sofrendo naquilo tudo que faz. Acha que é o tal, mas está sofrendo. E Deus está no controle, no controle, no controle, no controle. Mesma coisa com o seu filho, talvez agora por ser jovem, por ser adolescente, rebelde, talvez a sua filha revoltada, e entra em mil experiências e faz mil coisas erradas, isso preocupa você, isso deixa você no chão, e o seu coração fica pequenininho, e com isso você não reza, e com isso você não dá graça. Não, ao contrário. Veja então, por que é que você precisa dar graças? Porque Deus é soberano sobre todas as situações. Deus está no controle. Deus é como aquele pescador, e muito mais do que aquele pescador. Então, na hora que você dá graças a Deus, meu Deus, eu não entendo, mas eu te dou graças, eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Tu estás acima de tudo isso, tu és soberano sobre tudo isso, tu estás no controle de tudo isso. Senhor, eu queria acabar de uma hora para outra com isso, eu queria pegar o meu filho e botar o meu filho no lugar, eu queria pegar o meu marido e trazer o meu marido de volta, eu queria acabar com esse alcoolismo do meu marido. Mas eu sei, Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor respeita a nossa liberdade. Mas o Senhor não nos perdeu de vista, nós estamos fisgados no seu amor, e por isso, meu Deus, eu te dou graças. Diga o que você quiser dizer, mas dê graças. Mesmo que você diga apenas obrigado, meu Deus, mesmo que você repita graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Essa é uma expressão muito brasileira, graças a Deus, uma expressão muito católica, essa de graças a Deus, de graças a Deus, de graças a Deus. Porque em tudo dai graças. Quando nós dizemos graças a Deus, nós estamos obedecendo a essa palavra de Tessalonicenses: em tudo dai graças. Então, graças a Deus, graças a Deus. E nem é dar graças por tudo, porque claro, você não dá graças pelo alcoolismo do seu marido, mas no alcoolismo do seu marido. Você não dá graças a Deus pelo adultério do seu marido, mas você dá graças a Deus no adultério, na infidelidade, na traição. Você não dá graças a Deus pela droga do seu filho, mas você dá graças a Deus na situação de droga do seu filho. Percebe? E aí o seu coração se dilata. Em outras palavras, você sintoniza com Deus. Porque muitas vezes, gente, e é isso que o diabo quer, a gente se entristecendo, se decepcionando, fechando o coração, a gente fica sozinho como um caramujo, tendo que resolver o problema sozinho, e querendo resolver o problema, e se debatendo para resolver o problema, se machucando para resolver o problema, enquanto que não é assim. Você é sócio de Deus, muito mais do que você. Deus está controlando essa situação. Deus está controlando essa situação. Ele não perdeu o controle, Ele é soberano, Ele é Senhor sempre e em todas as circunstâncias. Então, na hora que você se abre para Deus, na hora que você dá graças, e na hora que você reza, porque a segunda coisa é essa, orai sem cessar. Mesmo que você diga: Senhor, eu não entendo, mas eu estou aqui rezando, faça-se a sua vontade. que seja no seu tempo, Senhor, que seja no seu jeito, da sua maneira e não na minha. Na hora que você reza, você se abre para Deus, e o mais importante, você se associa a Deus, você se torna sócio de Deus. Daí não é você sozinho, é você e Deus nessa situação. E mais ainda, Deus quer, Deus gosta que você se una a Ele para recuperar aquela pessoa. Vamos dizer, é como eu que estava lá ao lado do pescador. O que que eu podia fazer ali ao lado do pescador? Eu não entendia nada da arte de dominar um peixe daquele tamanho no mar, e pego por anzol numa linha comum, linha boa, claro, de molinete, mas linha. O que que entendia eu? Que palpite eu podia dar? Mas eu estava ali ao lado, digamos, como que dando força moral para o pescador. É assim que a gente fica ao lado de Deus. E assim como o pescador ficou contente me vendo ali ao lado, ele ia explicando algumas coisas para mim e tal, e eu perguntava, e quando ele tirou o peixe, a realização dele e tal. Deus gosta que a gente esteja assim ao lado dele, está me entendendo? Que você esteja sintonizado com ele. No fundo, você não faz nada para recuperar aquele filho, para recuperar aquela filha, para recuperar aquele marido, para recuperar aquele pai. Você no fundo não faz nada. Você está ali ao lado de Deus, mas Deus te quer ao lado dele. E veja, não de costas para ele, não contra ele, não revoltado contra ele, não decepcionado com ele, não de mal com ele. Eu não fiz o propósito. Foi por causa da oração da manhã. Mas eu vejo que, eu fiquei sentadinho aqui para dizer para você, acho que hoje, eu tiro esse acho, hoje é um dia de a gente fazer as pazes com Deus. Louvado seja Deus. Numa linguagem muito arrojada, hoje é dia de a gente perdoar Deus. Quem somos nós para perdoar Deus, né? Mas desculpe, a gente é tão tolo, tão ingênuo, que a gente se põe de mal com Deus. Ele não se põe de mal com a gente, nunca. A gente se põe de mal com Deus, a gente se indispõe com Deus, a gente se revolta com Deus, a gente fica de mal com Deus, a gente corta relações com Deus, não quero saber. E veja, a gente foi um peixe desse jeitinho também, e Deus controlou, controlou, controlou, controlou, controlou, controlou, controlou, e hoje, nessa primeira quinta-feira, Ele trouxe a gente aqui pertinho, já estamos saindo fora d'água. Já já Deus vai levantar assim, é um peixão também, é uma peixona também, e Deus vai ficar muito contente. Meu filho voltou, a minha filha voltou, estava de mal comigo, como penou, como sofreu, como se machucou, estava longe de mim, indiferente comigo, se revoltou, não me entendeu, mas hoje voltou. Que bom que o meu filho voltou, que bom que a minha filha voltou. E aquilo que Jesus disse, há mais alegria no céu para um pecador que se converte do que para 99 que não precisam de conversão. Da mesma forma, na sua volta, Deus fica mais contente com um filho que volta do que com 99 que não precisavam voltar. Eu não sei se você estava longeão de Deus, ou se você estava só longinho de Deus, mas a impressão que eu estou tendo é que muita gente aqui está precisando fazer as pazes com Deus. perdoar Deus, pedir perdão para Deus, desculpar Deus, pedir desculpa para Deus, dizer como eu me enganei, como eu fui ingênuo, mas estou de volta. O Senhor venceu. Você tem uma música? Eu não sei, não sei o tom. É assim, eu canto e depois você pega o tom. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua vitória. Lembra essa música de não sei lá, do século passado, essa música. Essa música é do século passado. Lá do começo da renovação, né? Então nós louvemos o século passado, né? E é linda. Faz tempo também que eu gravei essa música. Hoje ela entra direitinho, veja bem. Seduziste-me, Senhor. E foi seduzindo. E eu me deixei seduzir. Numa luta sem igual. Numa luta sem igual. E que luta, meu Deus. Dominaste-me. Dominaste-me, Senhor. E foi tua vitória. Foi ou não foi a vitória dele? Que bom, pode aplaudir, porque a vitória foi dele. Numa luta sem igual. Numa luta sem igual. Foi doída essa luta. Foi doída essa luta. A gente apanhou, a gente sofreu, a gente se machucou. Mas ele venceu. Ele venceu. Canta comigo. Seduziste-me, Senhor. Seduziste-me. Eu me deixei seduzir. Numa luta sem igual. Numa luta sem igual. Dominaste-me, Senhor. Dominaste-me, Senhor. E foi tua vitória. E daí, gente, acontece a primeira frase. Estai sempre contentes, estai sempre alegres. Não é verdade? Que a primeira coisa que acontece com a gente, quando a gente fica de mal com Deus, a gente perde a alegria. E é impressionante, uma tristeza que a gente não sabe de onde pega a gente, porque é igualzinho o sol e nuvem, é igualzinho, é sol e sombra. Você está no sol, o sol é sol, é iluminado, é quente. Você sair do sol, ainda mais quando é um sol forte como o de hoje, você veio para a sombra é sombra, e a sombra é fria. E até pelo fato de você antes estar no sol, parece que você sente frio. A sua pele já se ressente. A primeira coisa que acontece quando a gente sai de Deus, Deus não sai da gente, o sol não saiu do lugar, a gente que saiu do lugar. Na hora que a gente se afasta de Deus, na hora que a gente dá as costas para Deus, a primeira coisa que acontece é a gente perder a alegria. A gente perde a alegria. A gente quer ficar alegre e não consegue. A gente faz mil coisas, dá gargalhada, até bebe umas e outras, faz até coisas extravagantes para sentir-se contente, mas o que a gente faz é gargalhar, é passar os momentos, mas alegria mesmo a gente não tem. Não tem. Graças a Deus, na hora que a gente faz as pazes com Deus, eu já senti, muita gente já fez as pazes com Deus. Muita gente já perdoou Deus. Muita gente já perdoou Deus. Porque veja, dentro do perdão é uma coisa impressionante. Não é só perdoar pessoas, é também perdoar Deus. Cara, você entende? Nós não estamos acima de Deus para perdoá-lo. Não, nós estamos aqui debaixo, muito debaixo. Mas a gente se pôs contra Deus. A gente julgou Deus. A gente julgou Deus. Quem somos nós? Mas nós julgamos Deus. E pior, nós condenamos Deus. Nós dissemos, nós pensamos, nós sentenciamos que Deus fez errado, que Deus não devia ter feito desse jeito, que Deus não fez na hora certa, que Deus não devia ter feito assim comigo, Deus não devia ter agido assim nessa situação. A gente julga Deus e a gente condena Deus, a gente sentencia Deus, a gente se tornou juiz de Deus e o condenou. Uma vez que a gente condenou, agora a gente precisa perdoar, precisa absolver Deus no nosso coração. Claro, Deus não vai mudar, mas que beleza, a gente muda. A gente, e como muda? Tenha certeza, o seu coração já mudou. Está bombando. O seu coração está sendo irrigado. Deus está invadindo a sua vida. E a alegria volta. A primeira coisa que volta é a alegria. E junto com a alegria volta a paz. E a gente fica de novo contente. Porque se contente, gente, nem é estar rindo o tempo todo, gargalhando. Não, você sabe que contente quer dizer contente. Estou contente, estou alegre, estou alegre. E nós precisamos dessa alegria. Alegria tem uma passagem preciosa na Bíblia que eu preciso mostrar para você. É no livro do Eclesiástico. Até para isso eu vou na minha Bíblia, na minha velha Bíblia da Ave Maria. É o livro do Eclesiástico, que ele está logo antes do Evangelho de São Mateus. Não, isso é na nossa Bíblia, né? Aqui na Ave Maria é depois de Provérbios e tal. Isto. Depois de Sabedoria, vem o livro do Eclesiástico. Então, pela metade da Bíblia, da Ave Maria, no nosso é logo antes do Evangelho de São Mateus, capítulo 30, versículo 23. A alegria do coração é a vida do homem. A alegria do coração e a vida do homem. Eclesiástico 30, 23. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Gente, nós não imaginávamos. A alegria, diz a palavra de Deus, é um inesgotável, inesgotável quer dizer que nunca se esgota. É um inesgotável tesouro, é um tesouro que nunca se esgota de santidade. É um tesouro de santidade. É um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Está aqui. É o versículo 23. Eclesiástico 30, 23. A alegria do coração é a vida do homem. E um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Agora veja o versículo anterior. Não entregues a tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Passa agora para o 24, soltando essa alegria. Quando falta alegria, gente, o 22 pula logo para o 24. Tem compaixão de tua alma e torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos. É palavra de Deus, não é palavra de Padre Jonas, não. Aquilo que eu dizia antes, que a tristeza porque a gente se decepciona, porque a gente fica de mal com Deus, que vai apertando o coração igualzinho veia que está entupida. Está aqui, pois a tristeza matou a muita gente e não há nela utilidade alguma, não há nenhuma utilidade nela, pelo contrário, a tristeza matou a muita gente, matou a muita gente. Então afasta a tristeza para longe de ti, afasta a tristeza para longe de ti. De que jeito afastar a tristeza? Do jeito que eu falei, a palestra veio vindo, até agora. É assim que a gente afasta a tristeza. E fixemos-nos agora no versículo 23. Eu vou dizer e você vai repetir: a alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Torna mais longa a sua vida. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Por isso, afasta a tristeza para longe de ti. Em outras palavras, aquilo que disse a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, um versículo: estai sempre alegres, estai sempre alegres. Veja que beleza a ligação entre Tessalonicenses e Eclesiástico. Estai sempre alegres. Por que é que Deus nos quer sempre alegres? Porque está aqui: a alegria do coração é a vida do homem, é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Por isso Deus quer que nós estejamos sempre alegres. E para estar sempre alegres, em tudo dai graças, em tudo dai graças, e orai sem cessar. As duas coisas. E daí as três frases se permeiam e acontecem, e você fica cheio de vida. Pelo contrário, afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muita gente. E diga comigo: não vai matar a mim, nem no meu corpo, nem na minha alma, e muito menos no meu espírito. A tristeza não vai me matar. Infelizmente, estava levando a minha alma à morte, levando o meu corpo para a morte, levando até o meu espírito para a morte. Mas a tristeza não vai mais me matar. Ela não me mata mais, porque eu já aprendi: estai sempre alegres, porque a alegria do coração é a minha vida. É a vida do homem, é a vida da mulher, é a vida do jovem, é a vida do adulto, do velhinho, da criança. A alegria traz vida ao ser humano e é um tesouro inesgotável de santidade. Senhor, eu escolhi a alegria e disse não à tristeza. Obrigado, meu Deus, porque nessa primeira quinta-feira tu abres o meu coração para o louvor, para a ação de graças, para a adoração, porque aí está a minha salvação, aí está a minha vida. Pode aplaudir, porque é verdade. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua vida. Subidinha do tom. Conduziste-me, Senhor. dominaste-me, Senhor. E a verdade foi esta: graças a Deus, o Senhor nos dominou. O Senhor nos dominou. Uma coisa importante é esta: às vezes, digo mais, muitas, muitíssimas vezes, é preciso perdoar pessoas para a gente fazer as pazes com Deus. Porque há pessoas que representam muito Deus para nós. Padre, freira, colégio religioso, paróquia, grupo, comunidade, representam muito Deus. Assim como eu falei, padre, freira, coordenador, coordenadora, chefe, lá das coisas de igreja, lá do trabalho que você fez. Às vezes tem uma quermesse dessas de igreja, festa de igreja, você era da festa, você estava ajudando naquela festa, naquela quermesse, né? E houve desentendimento, você decepcionou-se com pessoa, mas como estava ligado com a festa, e a festa ligada com a igreja, e a igreja ligada com Deus, a coisa foi atingir Deus no seu coração. E para você então poder fazer as pazes com Deus, muitas vezes você precisa fazer as pazes com essas pessoas, perdoar essas pessoas. Muitas vezes pai, mãe, vovó, padrinho, madrinha, e também marido, mulher, representam muito Deus. O pai da gente, a mãe da gente, representa muito Deus para a gente. E se a gente está de mal com o pai, revoltado com o pai, revoltado com o marido, revoltado, a gente acaba cortando relações com Deus. E sofre, e se machuca. Então esse é o momento também, e Deus está dando essa graça de você perdoar pessoas. Porque perdoando as pessoas, e até indo depois pedir perdão às pessoas, ou dizendo: eu te perdoo, você fez isso de errado comigo, mas eu te perdoo. E muitas vezes, mesmo que fique só no coração, às vezes o seu coração pede que você vá e você fale com a pessoa. Se o seu coração pede, vá e fala. Muitas vezes você resolve no coração, porque a coisa era sua, a pessoa nem sabe que você ficou magoada, sentida. Já é uma coisa passada. Perdoa. Deus está dando a você a graça de perdoar. E dando a você a graça de perdoar. Você perdoa pessoas, você perdoa situações da sua vida, você acaba perdoando igreja, você acaba perdoando Deus, e você volta para Deus, você volta para a igreja, você volta para a vida, o seu coração volta a se irrigar. Você desterra a tristeza na sua vida, você volta a alegria, você volta a vida, porque do contrário você estava morrendo. Muito obrigado, Senhor, que estás dando a graça a cada um desses meus irmãos e irmãs de fazer isso. É graça sua, Senhor. O Senhor está dando a graça e nós estamos nos decidindo, nós estamos abrindo o coração, Senhor, para perdoar. Perdoar pessoas. Perdoar determinada pessoa. Perdoar situações, fatos, acontecimentos. Às vezes a gente não quer incriminar pessoas, mas ao fato, ao acontecimento, aquilo que aconteceu. E obrigado, Senhor, porque muitos estão perdoando. A gente com isso acaba perdoando igreja, perdoando educação, que a gente foi educado em colégio religioso. Acaba perdoando comunidade, movimento, e acaba te perdoando, Senhor. E obrigado porque muita gente está te perdoando, muita gente está pedindo perdão, mas a gente está fazendo as pazes, e como o Senhor sempre esteve em paz conosco, o Senhor nunca se revoltou contra nós, o Senhor nunca deu as costas para nenhum de nós. Na hora que nós estamos nos voltando para Ti, já nos encontramos no Teu abraço. Muito obrigado por isso, Senhor, porque os primeiros beneficiados somos nós mesmos. Obrigado pela grande graça do dia de hoje. Derrama, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito sobre cada um de nós. Derrama, Senhor, porção dobrada sobre o coração de cada um, porque o mais lesado, o mais atingido foi o coração. Mas também derrama o Espírito Santo, Senhor, sobre a nossa vontade, que foi rebelde, a nossa vontade, que não queria fazer as pazes, não queria sair dessa situação, não queria sair da revolta. Muito obrigado, Senhor, porque derrama o Espírito Santo também sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, porque os nossos raciocínios, Senhor, raciocinavam, e nos punham longe, cada vez mais longe, isso tirava a nossa coragem, a gente não dava os passos. Mas hoje, Senhor, tudo terminou. Dominaste-me, Senhor. A luta foi desigual, mas o Senhor me dominou. E foi Tua a vitória. Muito obrigado, Senhor, pela Tua vitória. Eu me entrego vencido, mas me entregando vencido, eu sou o primeiro vencedor junto contigo. Derrama o Espírito Santo sobre tudo isso e eu posso dizer, vencido, eu sou mais do que vencedor, porque o amor me venceu. Quando o amor me vence, eu sou vitorioso. Seduziste-me, Senhor.